Olá, olá, pessoal. Estamos voltando aqui, já fazia um certo tempo, né? Estamos com mais um Inominata Meio Meia Short Report pra falar justamente, né, da primeira versão de curtas-metragens da Marvel, né? E pra me acompanhar, dessa vez temos duas pessoas, até um short report meio que especial, né? Rafael Felga e Marcos Pedro, olá. Olá, olá. Olá, gente maravilhosa que curtiu essa curtinha do Groot. Então assim, pessoal, a gente não ia gastar um podcast inteiro do Inominata Meio Meia inteiro pra falar de 5 episódios de curta-metragem de 5 minutos, né? Mas a gente também não podia deixar passar em branco, né? Então a gente resolveu que falar rapidamente, a gente acabou de ver esses curta-metragens, né? É no VaptVupt, né? É rapidinho. Algumas pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de coisa até ficam meio assim, ué, mas já acabou, né? Mas essa é a ideia de curta-metragem, né? E é um curta-metragem que é animado, mas ao mesmo tempo não é, já porque ele segue a animação dos filmes. Então foi feito uma coisa muito especial, né? E se você ver, ele cobre um pouco depois do que é o primeiro Guardiões da Galáxia, pega um meio do que, do que foi Guardiões da Galáxia volume 2 e vai até um pouco depois do final do filme, mas bem antes da cena pós-crédito, né? Então a gente teve 5 desses episódios, né? Foi os primeiros passos do Groot e o carinha, Groot a perseguição, né? The Pursuit, Groot tomando um banho, e aí o último, né? Foi justamente o Magnus Opus, né? Que foi um episódio especial que em algumas sessões dos Estados Unidos ele entrou como uma pré-apresentação do filme Thor, Amor e Trovão, né? Eles fizeram umas sessões especiais já pra promover o resto dos curtas, né? E aí, o que é que será que deu? Será que deu certo? Aprovou? Tá aprovado pela galera? Cara, eles são divertidos, né? Tem uns detalhes interessantes, né? Uns easter eggs, né? Algumas coisas. Mas assim, são animações curtas, não dão nem 5 minutos, né? Porque os 5 minutos é se contar os créditos, né? Acho que é metade animação e metade crédito, na verdade, né? Não tem. Acho que se der 2-3 minutos no máximo, assim, cada episódio, né? E aí é bem bacana, né? Tem esse do que ele começa a tomar banho, aí cresce as folhinhas e tal. Aí ele começa meio que cortar, produzir roupas e tal, com as folhas e tal. Aí ele arranja encrenca lá com um bichinho lá que no final acaba escalpelado por ele. Teve aquele lá, que acho que eu não lembro o nome agora, que ele tá lá no deserto, ele começa a construir uma casa na árvore. Aí aparece um bicho que destrói a casa da árvore. Aí depois ele vai e encontra lá uma sociedade meio assim, um episódio meio, como é que é o nome lá daquele livro lá? As Aventuras de Gulliver, né? Porque é uns bichinhos pequenininhos e tal. Engraçado, né? Uma sequência aí de situações e tal. É bem legal as animações. Uma coisa que eu acho que só eu deixaria de crítica é que o Disney Plus, aí não é criticar as animações, mas a forma como ficaram organizadas, né? Eles poderiam ter colocado de uma forma como se fossem uma sequência de seriados, né? Que aí terminava um, já entrava. É uma sequência de episódios, né? É, então, porque aí eu acho que quando eu vi o primeiro, aí eu falei, bom, vai acabar. Aí não tinha aquela opção, né? Pular os créditos, pular pro próximo episódio e tal. Aí eu tive que meio que ficar caçando, né, os outros curtas, né, lá na plataforma, né? Então o ideal mesmo, aí foi a forma de organização, mas enfim, se tivesse tudo numa sequenciazinha seria mais interessante, né? Eu concordo com o que o Fega falou, tá? Em questão de organização, seria melhor mesmo se fosse por episódios, né? Mesmo que eles não se liguem diretamente, né? Porque tem um salto de dias, não sabe direito que dia que é cada episódio. Mas eu concordo com o Felga. Espaços de tempos totalmente diferentes, né? Isso, porque cada episódio, isso, brevemente, você vê em que momento está. Porque o primeiro, isso, óbvio, você sabe que ainda está na Milano, logo depois, assim, de ter acabado o primeiro Guardiões da Galáxia. Aí você vê que em algum momento ele... E não tá na mesma ordem, tá? Vale ressaltar. Uhum. Acho que o quarto episódio, que é o do banho, eles ainda têm a Milano. A Milano ainda tá inteira. Aí ele volta um pouco, eles estão ainda naquela nave gigante que rolou em Guardiões da Galáxia Volume 2. Aí depois eles estão na nave nova que eles arrumaram. Então é um vai e volta assim, sabe? Até o último episódio, que deve ser também a última nave mais recente. Então não tem também uma ordem cronológica mesmo. O que é bom, porque se eles quiserem voltar no tempo pra ir pra lá e pra cá numa continuação, não fica preso. Esse detalhe é muito interessante, porque eles podem explorar várias coisas desse período, né, de crescimento do Baby Groot, né, até ele se tornar um adolescente, que a gente vê em Ultimato e por aí vai. E agora, de resto, cara, é maravilhoso, sabe? Eu fiquei completamente encantado com o Baby Groot. Os primeiros passos, que é o primeiro, que é, vamos colocar como primeiro episódio, é maravilhoso, sabe? Tipo, ele ficando com inveja da outra planta que chega, ele estando, sabe? É muito, muito boa a narrativa. É bem curtinho mesmo, é bem simples. E é pra divertir, cara. Não tem nada demais, sabe? Agora, o que eu achei impressionante, que eu fiquei até, que fiquei realmente surpreso, foi com o episódio que é o que você chamou nos Estados Unidos de Magnópolis, né? Aqui no Brasil ficou traduzido como obra-prima, né? É porque tem as participações especiais, cara. E isso é muito... Eu achei um baralho. Não tem, mas foi mencionado que tem a aparição do Drax tomando um belo banho e o Groot rouba o sabonete do Drax. Achei isso muito legal. E tem a participação do Rocket, cara. Eu não esperava isso, cara. E foi muito legal. Assim, o do Drax, assim, provavelmente o ator não estava lá, porque a ideia é que tudo seja não. Animação, apesar de que a animação ser bem próxima do que é o filme, né? Isso. Mas como falou a diretora, que vale ressaltar, né? A diretora é a mesma que fez aquele High Stranger, uma animação na internet... E até meio incômodazinha de um bonequinho meio peladão assim, que é a Kirsten Lepore. E aí ela, até nas entrevistas, ela coloca assim: olha, mas sempre o Groot foi um personagem de animação, tá? Só que agora ele tá tão realista, né, que ficou no filme. A gente tentou manter essa característica aqui, tá? E obviamente existe uma divergência, sempre tem assim, né, de se esses episódios contam ou não contam. Então a produção da Marvel Studios, que é o atual coordenador de animações, né, que foi sublegado isso, que é o Brad Windenbaum, ele disse que sim, que elas contam, são canônicas, e o James Gunn disse que não, que ele achava que não. Aí fica na questão da boa vontade e do desejo de cada um, né? Então, o interessante que pra mim me deixou até pensativo, né, foi justamente com esse último episódio, é porque no final tem o desenho que o Groot fez, né, da família dele, né? E nesse desenho, se você prestar atenção, não é o Baby Groot que ele se desenhou, né? Ele desenhou foi o Groot. E se eu não me engano, depois você me corrige, Coveiro, o James Gunn havia falado que esse Baby Groot não é o Groot que morreu. É como se fosse o filho. Então você percebe que ele tem as memórias do velho Groot. Ou ele percebe que é o... Tem uma camada a mais aí, que você não percebeu. O desenho não é só o velho Groot. O desenho retrata o velho Groot salvando os cinco. Os cinco não, os quatro, né? Porque o Groot morreu. Isso, então, exatamente. Assim, de alguma maneira tem as memórias. Não exatamente. Sei se por isso que o James Gunn meio que torce o nariz dizendo que ela não tá valendo, não é canônico. Exatamente. Ou, na verdade, você pode interpretar que como toda a planta, ela... Toda não, né? Possivelmente algumas plantas podem se reproduzir de forma assexuada, ou seja, brotando de um galinho. Então, mesmo que seja outro Groot, é um Groot que é quase um clone do outro Groot, porque ele veio de um mesmo galinho. Você não fala, teve reprodução sexuada, né? Mas você fala de questão de... Como é que fala? De memória compartilhada, né? Algo assim. Exatamente. Então, você pode interpretar assim, dessa maneira, né? Então, assim, não fere tanto o que o James Gunn falou. Exato. E deixa canônico ainda, né? Sim, sim. Eu achei fantástico. Então, assim... de destaque são esses dois episódios, né? Os primeiros passos e a obra-prima. E, cara, 10-10 esse conjunto de animações, sabe? Pra mim, podia fazer mais 5, mais 10, que eu assistiria, assim, num tapa, tranquilamente. Eu vou até rever esse que o Felga falou, que é a segunda animação, que se chama O Carinha. E esse, A Busca de Groot, que ele faz uma disputa de dança com o alienígena lá. Que eu achei muito legal também, cara. Vale ressaltar o seguinte, aí tem várias curiosidades, né? A primeira delas é que é o seguinte, esse é o carinho dos que eu mais gostei, né? Com várias coisas, né? Porque o Baby Groot seria um personagem muito, muito pequenininho. E ele se torna um gigantão, né? Praticamente um humano comparado aos Grundis, que são essas as criaturazinhas que tem lá. Que inclusive tem sua contraparte na Marvel, sabe? Nos quadrinhos. Ah, é? Então, não daquele jeito, visualmente eles são bem diferentes, mas eles usaram o mesmo nome. E aí você vê que, por exemplo, tem os Grunts que são usados, tem a outra personagem lá que é aquele que sai voando, que destrói a casa de madeira dele lá. Isso. E ele é o mesmo passarinho que existe no planeta em que o Rocket e a galera toda caiu e teve que consertar a nave. Ah. Lá em Guardiões da Galáxia Volume 2. Então é o mesmo passarinho usado. É, eu não sei especificamente o nome dele, mas uma curiosidade de cada episódio é que ao final dos créditos sempre vai ter uma frasezinha assim. Olha, nenhuma árvore foi... destruída, ou não sei o que, sei o que lá, ou doloída. E aí você sabe o nome das criaturas por conta dessa cena final. Então os Grunts lá que aparecem no final, falam assim, olha, nenhum Grunt morreu de verdade, foram tudo feitos especiais, babababá. Aí quando chega aquele passarinho lá, que aquele passarinho também tem um nome, o que o Felga disse que ele arrancava o rabo dele, depenava o rabo, ele é o Snoot Pingo Bongo. Aí ele coloca, olha, nenhum Snoot Pingo Bongo foi... violetado, ou morreu durante as gravações. Algo assim. Então, assim, sempre tem essas características no episódio. Outra coisa legal é que, como não pode perder muito tempo, logo no começo, que deveria ter a abertura da Marvel Studios, o Groot acelera. Fantástico! Adorei isso. Então, assim, vamos aproveitar o máximo do tempo, porque uma parte do tempo, pelo menos um minuto do tempo, vai ser pós-crédito, né? Então. Vamos correr atrás disso. E tem várias curiosidadezinhas ali, né? O Felga falou que vai ter vários easter eggs. Vai ter, em algum momento, toca-fitas da nave lá. Sim. A fita das músicas incríveis, né? Do Peter Quill. E vai ter vários detalhezinhos. Uma hora aparecem as baterias energéticas lá que eles roubaram daquele povo lá da... dourado, tem uma hora que aparece aquele tipo de fruta que a Nebulosa tá comendo no segundo filme, tem uma hora que aparece, enfim, uma infinidade de coisas, tem até uma hora que você ouve a voz do James Gunn, né? Vale ressaltar, o James Gunn faz uma participação especial, porque ele faz a voz daquele reloginho lá que o Groot bota na cabeça, né, que usa como lanterna. Uma das coisas que eu queria mostrar é que no episódio final, esse do Magnus Opus, o Groot pega uma revista pra usar de base pra pintura dele. Sim, cara! Essa revista é a revista do Alf. Isso. O Alf que já chegou a ser uma revista da Marvel Comics. E mais curioso ainda é que na contracapa dele, pra quem ficou meio triste porque de vez em quando a Marvel Studios esquece desse filme, desconsidera esse filme... Tem uma propaganda de uma bebida chamada Pingo Doce. Essa bebida Pingo Doce é justamente a bebida que no filme do Incrível Hulk, o Stan Lee bebe e se sente mal e cai. Tipo aquele Guaraná lá que é feito lá da fábrica que o Bruce Banner, que na época era o Edward Norton lá, vazia. Então é também isso. Então você vai ver vários easter eggs de quadrinhos, dos outros filmes, e de curiosidades enfim, assim. Parece ser bobo. Parece que não é só aquilo mesmo, mas tem umas camadinhas a mais, e como é muito rápido, talvez valha a pena você ver de novo, pra você pegar todas elas. A graça é talvez até rever mesmo, pra gente pegar algum outro detalhe, né? Mas assim, as animações são muito boas mesmo, só o quesito organização que eu acho que o Disney Plus poderiam ter facilitado a vida. Não, é só isso mesmo. E, gente, assistam, porque o negócio é muito divertido. Recomendo pra crianças, tá? Principalmente. E eu vi memes de crianças dançando a dança do Groot no desafio. Por favor, se alguma de suas crianças, seus sobrinhos, fizerem isso, filmem e coloquem no Twitter. É muito legal. Gosto de ver isso. Só não ensine a birrinha do Groot, que demora 37 horas ele se batendo, pisando no chão e reclamando. É ótimo. Muito engraçado essa parte. Então você pode lembrar que cada detalhezinho... É 4 minutinhos de cada episódio com muita coisa pra falar. Mas se a gente falar aqui, não vai ter graça. Então assistam aí e torçam aí, porque pelo que já estão falando aí, já estão sendo dito por aí... a gente vai ter uma segunda temporada aí, de mais 5 curtas, né? E espero que não demore muito, que seja até antes do volume 3 dos Guardiões. Então, pessoal, valeu aí e fica de olho aí que em agosto tem mais Illuminata 66 aí chegando. Tchau, tchau. Oh. I am Groot!